Unforgettable. Prediletas da casa. In every way. Prediletas da casa. Meu Deus, quanta nostalgia, né? Olá, eu sou o Tuizinho, como vocês já sabem, né? E quanto tempo, né? Estamos começando mais uma edição do Prediletas da Casa. Finalmente, que surpresa, não? Essa é a terceira temporada. Cada ano tem 10 temporadas. É um programa que eu faço aqui desde 2016. Inicialmente era uma rádio virtual, mas com o tempo foi se transformando, tinha outros programas, outros colaboradores. E aí eu decidi fechar a rádio e continuar subindo vídeos aqui no YouTube. E fiz uma seleção de 10 programas por temporada, e essa aqui é a terceira temporada. Podemos interpretar isso como o primeiro programa da terceira temporada ou como o 21º programa ao todo. Os demais programas estão todos aqui no YouTube, listados aqui. E neles eu explico melhor o que é a Radinho, né? E vocês já estão cansados de saber aí que eu sempre falo muito sobre a proposta do programa em si. Bom. Temos novidade aqui, né? Esse microfone é um equipamento novo que a gente tem aqui. Eu tô usando também uma placa de som que eu comprei para montar um estúdio caseiro, né? Eu pretendo montar e investir num estúdio. E por isso eu comprei a placa de som. E eu aproveito para usar ela com essas outras coisas, né? Para fazer essas outras coisas que eu faço por passatempo também, que é programa e gravar minhas coisas e tal, mas a minha intenção é trabalhar profissionalmente com o estúdio mesmo, de gravação, de bandas, de jingles, etc. Tudo que o estúdio faz. Bom, sem mais delongas, não é verdade? Eu preparei umas músicas muito boas para esse programa, acho que umas 9, 10 músicas. De discos que eu ouvi nesse decorrer, né, do tempo. Aconteceu muita coisa, eu ouvi muita coisa, parece que um ano é muita coisa, né, e de fato acontece muita coisa. Então a gente vai abrir o programa com uma banda que eu descobri, num desses discos que eu ouvi, uma banda japonesa. Pelo que me parece, é japonês, porque tem uns caracteres numas músicas que são caracteres japoneses, mas posso estar enganado. Chamada Tipográfica, provavelmente não é assim que pronuncia, né, mas tá escrito Tipográfica com I mesmo. É um disco que se chama The Man Who Does Not Nod, eu acho que é assim, de 1995. Um disco ao vivo, muito bom. E a gente ouve a faixa de abertura chamada The Naked Lunch. Engraçado esse título, The Naked Lunch, porque Naked Lunch é o nome de um livro de William Burroughs, que pra quem me acompanha e acompanha a programação aqui da Radinho, no começo, lá em 2016 ou 2017, eu tinha um programa de cinema chamado Luz, Câmera, Croquete. E um dia eu fiz um especial com a trilha sonora de Howard Shore e Ornette Coleman, que parceria, enfim, sobre a trilha sonora desse filme Naked Lunch, que em português traduziram como Mistérios e Paixões. Não tem nada a ver esse título. É esse filme aqui. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui. Esse filme é um filme de David Cronenberg, um diretor famoso aí que dirigiu A Mosca, dirigiu, acho que, Videodrome. uns filmes muito loucos e sempre com essa temática, mistério e tal. Acho que assim tá bom. E então, essa faixa se chama Naked Lunch. Vamos de som, daqui a pouco a gente volta pra falar mais, tá? Aqui do começo, eu esqueci que eu quero oferecer essa música pro Ismael, um grande amigo das antigas, o Ismael. Miguel mesmo, a gente já tocou muito junto, é um ótimo baixista. E até hoje a gente ainda se encontra e toca, é um grande companheiro. Essa música vai pra você, Ismael, porque eu sei que você gosta muito de groove. E essa música tem um baixo muito marcante, um groove muito, muito legal. Ofereço pra você então e pra Priscila, sua noiva. E eles têm um trabalho muito interessante de fotografia. Vou deixar aqui o endereço deles, o logo, sei lá. Enfim, é fácil achar eles pelo Facebook, é The Russe Fotografias. Vale a pena conhecer o trabalho deles aí. Então, vamos de som tipográfica com Naked Lunch. Estamos de volta com Prediletas da Casa, número 21, que sonzeira, né? Espero que tenham gostado dessa grooveira. Tem hora que lembra Frank Zappa, né? Um pouco essas cachorradas musicais aí no meio da música. Esses tempos irregulares, essas harmonias tortas e essas guitarras zapísticas. Essas Impossible Strat Abuses, né? Bom, e continuando agora, né, no programa, que era mesmo? sim. Queria tocar no programa agora duas músicas do mesmo disco. Isso é raro de acontecer, né? Já aconteceu algumas vezes de tocar duas músicas do mesmo disco quando o disco é muito bom, assim. Eu lembro que uma vez... No ano passado, botei duas músicas do Scott Walker. Teve uma edição do programa também que botei duas músicas do Frank Zappa. E duas músicas do Jules Verne também. Acho que foi na edição de número 17. Que inclusive, um dia desses, o Gilmar Monte, meu amigo Gilmar das antigas também. Aliás, um grande abraço para você, se estiver me assistindo. Mande material, eu sei que você tem um projeto aí das suas músicas, né, chamado Gimo. Nunca sei se é Gimo ou Gimo, mas é Gimo, né, G-I-G. Manda pra nós aqui que seria interessante colocar suas músicas aqui no programa também. Muito obrigado pela lembrança. Então teve duas músicas desses discos. Com esse disco eu quero fazer a mesma coisa. É um disco de 2017, do André Marques, em parceria com uma cantora erudita chilena chamada Esperanza Restucci. Ou Restucci, deve ser. É um disco maravilhoso. Piano e voz. Tem algumas cordas em algumas faixas. Violino, violoncelo, essas coisas. E o André Marques é um pianista que, bom, esse dos músicos, minhas preferências, eu acho que ele cabe dentro de 5 dedos numa mão, né? Eu sou meio suspeito pra falar do André Marques, porque é uma grande influência pra mim como músico, não só como músico instrumentista, mas músico sensitivo, né? Se é que eu me fiz inteligível aqui. Então eu conheci o André Marques, a primeira vez que eu vi o André Marques tocar na minha frente foi em Ribeirão Preto, em 2003, mais de 10 anos. Inclusive o Ismael, que eu ofereci a música do começo do programa, estava comigo lá no Teatro Pedro II, em Ribeirão Preto, naquele navio, né? Parecia o Titanic, aquele teatro. E o André Marques, antes do show, era um show do Hermeto Pascoal, né? O André Marques é pianista do Hermeto Pascoal. Ele só toca com essas feras, né? Esses dias, recentemente, ele gravou um disco com o John Paritucci, um dos maiores jazz, baixistas do jazz, né? Lenda viva do jazz. E... Lendia viva do jazz, né? Como dizem. Então, nesse show do Hermeto Pascoal, ninguém esperava que um pianista fosse sentar no piano e fazer uma introdução antes mesmo de todos os integrantes entrarem no palco. E fazer aquela introdução que foi a coisa mais maravilhosa que eu ouvi na minha vida, em termos musicais e performáticos, né? Aquele som, aqueles motivos, eu tava aprendendo, tava empolgadíssimo no meu conhecimento teórico, musical, e aquilo pra mim foi uma surpresa tamanha que eu passei mal. Foi ruim, chegou a ser ruim, né? Claro que no bom sentido, né? Tudo. E aquele momento foi um momento de catarse emocional na minha frente e nunca mais esqueci. Eu tinha a gravação disso aí, mas perdi. Se alguém tiver, por favor. É algo transcendental, que transcendeu, né? não é só música, não era só música aqui. Enfim. E mais tarde eu acabei conhecendo pessoalmente, a gente não pode falar, né? Mas encontrando e pessoalmente, né, o André, e falei pra ele desse dia do Beto Pascoal. E acompanhei de certa forma o trio Curupira dele, que era o grupo dele, esse aqui. Esse CD aqui é o CD Desinventado. Desinventado? É. Que eu acho que é o segundo CD da banda. Do grupo. Autografado aqui, mas... isso é de menos, porque... Enfim, eu acompanhei o trio Curupira em algumas apresentações. Eu vi eles tocarem lá em Londrina. Coincidiu de eu estar em Londrina nesse dia e fui lá ver eles, né? Em Araraquara também. E onde mais? Em Campinas. Não, em Campinas não foi com o trio Curupira, não. Em Campinas foi o outro show do Hermeto Pascoal, no Sesc. E aqui em Franca também, né? O trio Curupira já tocou. Enfim, e eu... uma curiosidade, né? Aquelas curiosidades de se contar nas mesas de bar, né? No fim da noite. Eu já dei um CD meu pro André Marques. Hoje em dia eu me arrependo disso, eu tenho vergonha, porque eram umas gravações toscas, que não tinha nada a ver com nada. Não se compara com o que eu fiz depois, nem antes. Foi uma coisa muito específica, assim, piano, pianística e tal, e eu lembro que ele chegou a elogiar uma música. A música da Vilma Flintstone. Que era uma música 7x8 e 5x8 também, que tem um solo lá no meio de teclado. E pra mim isso foi, né, foi algo mais do que significativo, porque o André Marques é um ídolo, né, na minha vida. Então, esse disco aqui, que ele gravou com a Esperanza Restucci, me pegou de surpresa também. Que, de certa forma, eu estou gravando, eu sempre fico meio paranoico com isso, porque sempre acontece de muita gravação. Porque esse disco é um pouco parecido com aquela introdução que ele fez lá no show do Hermeto Pascoal, no que diz respeito ao estilo de som, né? Porque o nome desse disco já fala, o nome desse disco é Latino Classic. E tem uma capa muito linda e tal. Eu não sei se foi lançado o CD físico, acho que não, ou ainda não. Mas dá pra ouvir na íntegra, né, o CD inteiro, no site do André Marques. É só procurar aí André Marques Piano, senão vai cair naquele André Marques lá da Globo, lá, e não é legal, né? Bom, e... tem duas músicas em especial que me chamaram muita atenção nesse disco, que é a música... eu já vejo o nome aqui... La Rosa y el Sauce, e a música que fecha o CD, chamada... Tonada de la Luna Lena. São músicas lindíssimas, maravilhosas, são presentes, presentes que esses grandes artistas nos dão de vez em sempre. E fica então a dica, André Marques e Esperança Restucci. Vamos ouvir música e depois a gente volta falando mais abobrinha, não saia daí. Thank you. enamora. Y así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío, luz. Vocês estão acostumados, para quem segue o programa. Agora... sim, vamos ouvir uma música de um disco chamado... Malos Pensamentos... Malos Pensamentos, de um grupo chamado El Álamo. É um disco de... não tem um ano aqui. Estranho, deveria ter. Deve ser anos 70. E o nome dessa música é Sweet My Woman. Muito bonito, muito bem a calhar, né? Depois dessa maravilha. Outra maravilha. Vamos lá. me to dream. Teach me tabor blue, where I is merry man. I gonna love you, baby. Thank you. Estamos de volta com Prediletas da Casa, aqui na Radinho. Deixa eu fechar a porta ali. Ainda que ele feche, senão vai atrapalhar aqui, né? Bom, ouvimos Sweet My Woman, é de 1971, tá? De El Alamo. Sonzeira, né? Gostoso ouvir. E agora, continuando, ainda aqui nessa pilha, meio soul, meio smooth, né? Vamos ouvir uma banda que um dia desses eu ouvi a discografia e me apaixonei bastante. Banda chamada Prefab Sprout, dos anos 80 lá. É muito conhecida essa banda, meio pop 80s, né? Nós já botamos aqui no programa uma vez uma música de um disco solo de Pat McAloon, um dos irmãos que capitaneiam a banda, né? Acho que um é Pat McAloon e o outro é Martin McAloon, se não me engano. Eu vi ali agora há pouco ali, mas eu já esqueci. Acho que é isso. E não sei se vocês lembram de um programa de dedicatórias que eu dediquei aquela faixa pro Andréas, um companheiro que morava comigo em 2015, porque nós ouvíamos bastante essa música. Era uma faixa grande de 25 minutos, eu acho, chamada I Troll the Megahertz. Maravilhosa. Fica a dica. Escrevi o nome dela aqui. Mas o que a gente vai ouvir agora é a banda mesmo, a Prefab Sprout, né? Uma música que eu conheci pelo Cristiano no programa Make No Sense. Fiquei curioso, baixei a discografia inteira da banda pra ouvir, gostei bastante. O nome dessa música é Wild Horses. Não é a Wild Horses lá do Rolling Stones, apesar de ter o mesmo título, tá? É de um disco chamado, tem que olhar aqui agora. Jordan The Comeback, de 1990. Vamos lá, Prefab Sprout, Wild Horses, daqui a pouco a gente volta. Yeah. Nossa, tudo muito corrido, né? Deu tempo. Bom, ouvimos Prefab Sprout com Wild Horses. Sonzeira também, né? Uma sonzeira definitiva. E agora, dando continuidade, temos... O quê? Vou ter que ler de perto aqui. The Chrysanthemums. O nome do grupo. O nome da música é The Last Great Dog Light. Ah, lembrei o que é isso aqui. É de um álbum chamado Little Flecks of Foam Around Baking. Não tem um ano aqui, tá? E vamos lá. Eu não lembrei, não sei. Não lembro o que era isso aqui, não. Mas vamos lá, vamos ver. Pursuit. all of 5 years since I last saw you at that last great dark fight in the sky. That last great dark fight in the sky. The last great dark fight in the sky. The last great. Legal, né? Agora eu lembrei onde estou, ouvi. Gostei muito. Que essa faixa em especial me chamou muita atenção devido a esse piano. É uma faixa pop, é um disco pop, basicamente. Mas com um solo tão sofisticado de piano no meio dessa música aqui. Ela é toda melancólica, né? Ela é bem misteriosa. E, meu Deus, como tá sujo essa lente. Tá empoeirado. É, beleza, agora vamos ouvir um disco muito bom, que eu ouvi há um tempo atrás. É um disco de uma cantora francesa chamada Fonts, né? É uma mistura, eu achei particularmente, né? Uma mistura de Françoise Hardy, como se fosse uma Françoise Hardy mais ácida, né? E com uma levada que me lembrou muito a Milva cantando Morricone. E também um pouco, sei lá, me lembrou um pouco as músicas do Gainsbourg, do Serge Gainsbourg com a Jane Birkin. O nome dessa música que eu escolhi é a música que fecha o disco. É faixa que fecha o disco, faixa que fecha. É chamado Le Divertissement. Le Divertissement. É, deve ser isso. O nome do disco é Peut-être Oyo Silence. Desculpa o francês, mal falado aqui. Não tem um ano aqui, mas eu acho que esse disco é de 1970. Ou 70... Não, é 77. 1977, que eu me lembro. Se não me falha a memória. É a música que fecha o disco. Ela é toda carregada também de melancolia, de elementos exóticos para os nossos ouvidos numa primeira audição. Mas vocês vão adorar, tenho certeza. Muito bonito. Thank you. fool. Chien. Falo isso em todos os programas, mas tá mesmo. Bom, então ouvimos Fontes. Esse disco é de 1970 mesmo. E agora tem mais música? Tem uma mais duas músicas aqui pra tocar. O nome dessa música que a gente vai ouvir agora é A Bird in the Sun, é isso? É, A Bird in the Sun, de Yoshio Mashida. Deve ser japonês, né? Esse disco também é muito legal, bem introspectivo, muito instrumental. Calmo. Cada música tem um universo diferente, um lugar diferente, uma atmosfera exótica, super exótica, diferente. Carrega para um lugar diferente. Eu escolhi essa aqui, que tem som de pássaros. Pássaros, né? O nome já diz, né? A Bird in the Sky. É um disco, acima de tudo, por que não, sinestésico. Já que esse programa todo tá sinestésico, não é mesmo? Transcendental. Enfim, diagnóstico aí pros nossos tempos, né? Vamos lá então com A Bird in the Sun, de Yoshio Mashida. Espero que gostem. Thank you. Fechar com um disco que eu ouvi muito bom também, de uma... quem toca violino é violinista, chamada Ladona Smith. Ah, antes de mais nada, esse disco que a gente acabou de ouvir, do Yoshida, o japonês aí, é de 1999, tá bom? E agora esse disco da Ladona Smith, eu ouvi dois discos dela, gostei mais desse. O nome desse disco é Eye of the Storm, de 1992, de Ladona Smith. E o nome dessa música que eu escolhi é Our Changing Weather. E com essa música nós fechamos o programa de retorno do aqui da Radinho, né, o Prediletos da Casa. Espero que tenhamos... sido objetivos. E enfim, espero que tenham gostado. Continuem acompanhando aí. Na semana que vem vamos dar continuidade, fazendo a edição de número 22. Já tem 22 programas. Tem muito material, muito conteúdo aqui. E pretendo levar isso pra frente, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Mas por desencargo de arquivamento, né? De acervo, né? Não é à toa que o nome desse programa é Prediletos da Casa. Uma coisa pra ser bem informal mesmo, né? Então, vamos de música. Obrigado pela companhia de todos e todas. Logo mais tem mais. Antes de despedir, no começo, se vocês se lembram, lembrem-se, eu botei a música de introdução do programa, foi uma música chamada Naked Lunch, que é o título daquele livro lá do William Burroughs, tá bom, por sinal. E o David Cronenberg, visionário que é, tentou fazer uma versão pro cinema, né? Aqui no Brasil colocaram esse título pomposo de Mistérios e Paixões. Já vocês viram o equilíbrio, né? Não é pra qualquer um, né? Raposa é ágil. E eu botei um trechinho do filme aqui e vou deixar vocês com os 17 últimos minutos do filme, considerando que essa música que vai fechar o programa tem 17 minutos. Vamos acabar o programa assistindo o fim do filme Mistérios e Paixões. Se você pretende assistir esse filme e não quer estragar a surpresa no final do filme, não assista, só ouça. Tá bom? Vamos lá. Semana que vem tem mais, logo mais tem mais. Até. unforgettable. Prediletas da casa. In every way. Prediletas da casa.